seguir para remoto 1 ou 2 do Patiuno. Tá. Tem distância suficiente para ingressar. Vai ingressar via Juliette para remoto 1 ou 2, então 3170. Objeto 1746, solo aos 16, livrando a direita, táxi via Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, 3 horas, tá preso, gentileza, chega equipamento rádio recebendo tudo entrecortado na transmissão. Voo 1896, assinado, pronto para ataque com 150 a bordo, 3 horas e 14, alterna Fortaleza. Vou confiar o problema. P168. 1896, táxi via Juliette e Alfa, no ponto de espera da 10. Chame pronto para decolagem, ajuste 10, 13, ajuste. Fechado, Juliette, Alfa, no ponto de espera da 10 para a direta, na Alfa, de Juliette, leve 1746. Objeto 1746, vai aguardar passagem do tráfego da Gol no táxi, no banho da Gol, e após ingresso via Juliette para o gate 4. Passa a passagem do Gol, ingresso da Juliette para o gate 4, na reta. Tem condição de ingressar no 4 antes do Gol? Afirmativo, vai prosseguir então na segunda à esquerda, via Índia para o gate 4. 1896, linha decola, vento 1110 graus, 089. Decola com 8.6. Todo 3.5.2 vai ser? 520, formação em curso delta, ajuste 1013, pronto para cópia? Tudo. 13520 para Aracaju, nível 190 autorizado. Decola da pista 10 com primeira curva esquerda, na saída Pucajamo, Papajamo direto Aracaju. Controle 119.35, aciona 5437, então 3520. 520 autorizado, 190 Aracaju, Fuca, Jamo, depois direto Aracaju, 5437, 19. Correto, chame para o pushback esse momento, então 3520. No 896, livre de decolagem, vento 1110 graus, 089. Meia decola aos 26, controle 119, direção 35, boa noite. Contato a radar na decolagem, para o nível 370. 370, voo 1896. Alfa Zéia. Ciente, agora centro Recife, na frequência 12545, ao término 2085. 2545, 2085, vai chamar. Tantra aí, 520, posição 19. Autorizado, chama o táxi. Toma, boa tarde, 520. Táxi Tantra aí, 520, PB136, 2 horas e 40, 3, e alterando a Salvador. Com o Tato Radar, desce para 2000 pés, chegada Mária, ajuste de altímetro no 013.